andrecedesmoral.com.br. Que você me deu, mulher cativante que me dominou. Lembrei daquela sentada que você me deu. Achei uma foto nossa que desapareceu. Me trouxe lembranças do dia que tu me deu. André CDs, o moral de Bicoara. Poxa vida.